Joãozinho era um menino de 8 anos de idade, filho único de uma mulher viúva, uma mulher batalhadora, uma mulher esforçada, uma mulher que tinha no seu porte a dignidade de uma verdadeira mulher, um exemplo para a vida daquele menino. Porém, sendo viúva e com pouca possibilidade, ela não conseguia dar ao seu filho uma vida mais confortável. Joãozinho não reclamava, porque para criança tudo está bem. Porém, um dia, Joãozinho percebeu que a sua mãe andava muito preocupada. E na sua ingenuidade de criança, ele percebeu que toda a preocupação da sua mãe era com relação ao pagamento do aluguel, porque ela não tinha o dinheiro naquele mês para pagar o aluguel. Então Joãozinho, que também era um menino cristão, naquele domingo de manhã, assistindo à aulinha na igreja, ele ouviu a professora contar a história de quando Jesus e Pedro estavam também sem dinheiro. E para pagar o imposto, Jesus mandou Pedro ir até o mar, lançar um anzol. E Jesus disse: Pedro, o primeiro peixe que subir do mar, abre a sua boca e você vai achar ali uma moeda, e com aquela moeda você vai pagar o meu imposto e o teu imposto. Quando Joãozinho ouviu aquela história, ele sentiu que havia encontrado a saída. Algo lhe dizia que agora sim, acreditando na palavra de Deus, ele iria resolver o problema da falta de dinheiro da sua mãe. Então Joãozinho, na volta da igreja, passou na peixaria e comprou um peixe. Mas na hora de escolher o peixe, ele ficou olhando na vitrine os vários peixes que tinha. E ele fica indeciso para escolher o peixe certo, porque ele acreditava que comprando o peixe e acreditando na palavra de Deus, ele iria encontrar na boca do peixe, ele iria encontrar o dinheiro para sua mãe pagar o aluguel. Então, ali na vitrine, com seus olhos infantis arregalados, ansiosos, olhando detidamente cada peixe, examinando cada um e com o coraçãozinho disparado, Joãozinho pensava: eu não posso errar. Tem muitos peixes aqui e eu preciso escolher o peixe certo. E ele pediu ajuda para Deus. Dentro do seu coração ele disse: oh, meu paizinho do céu, me ajuda a escolher o peixe certo, que vai vir com dinheiro na boca para pagar o aluguel da minha mãe, para que a minha mãe não fique mais nervosa, para que a minha mãezinha fique alegre tendo dinheiro para pagar as contas. Me ajuda, meu paizinho do céu. Fazendo esta oração em espírito, Joãozinho virou para o dono da peixaria e disse: eu quero aquele peixe ali, aquele ali. Então o peixeiro retirou o peixe do meio das pedras de gelo, pegou um jornal velho, enrolou o peixe, Joãozinho pagou e foi embora para casa, foi correndo pelo caminho. Ah, minha mãe precisa ver o que eu consegui. E ele foi correndo para casa. Ao entrar, ele, como criança, gritava: mãe, mãe, eu tenho uma coisa boa para te contar. Mãe, me escuta. E a mãe disse: o que foi, Joãozinho? E ele disse: mãe, eu hoje ouvi lá na igreja uma história tão linda. Jesus estava em dificuldade, ele e Pedro. Não tinham dinheiro para pagar o imposto. Então Jesus mandou Pedro pescar um peixe e na boca do peixe veio o dinheiro. Sabe o que eu fiz, mãe? Eu passei na peixaria e eu escolhi direitinho este peixe. Mãe, eu quero que a senhora abra a boca deste peixe, porque dentro da boca deste peixe vai estar o dinheiro para a senhora pagar o aluguel. A mãe, vendo aquela fé tão pura, ficou preocupada. A princípio não queria abrir a boca do peixe, mas Joãozinho insistia: mãe, abre! Eu tenho certeza que na boca deste peixe está o dinheiro para a senhora pagar o aluguel. Os seus problemas se acabaram, mamãe. Pode abrir a boca do peixe. Deus não vai falhar. E a mãe, com lágrimas nos olhos, sentiu que não podia fazer aquilo. Porque é lógico, não teria dinheiro na boca do peixe, pensava ela. Não teria o dinheiro para o aluguel. E a fé do Joãozinho iria desfalecer. Mas o Joãozinho, com os olhos brilhando, dizia: mamãe, tenha fé, acredite, abra a boca do peixe. Então a mãe, vagarosamente, foi desembrulhando o jornal e lá estava o peixe. E Joãozinho sorriu e disse: está vendo, mãe? Eu escolhi um peixe bem grande. Deve ter muito dinheiro na boca desse peixe. Vamos, mãe, abra logo. E quando a mãe abriu, para espanto do Joãozinho, não havia nenhum dinheiro. Não havia nada. Joãozinho não entendia. Ele falou: mãe, não é possível. Tem que ter o dinheiro. Veja se não está na garganta do peixe. Mãe, procura direito. E a mãe, triste, levando já uma vida tão difícil, agora tinha que encontrar uma saída para que a fé do seu filho não desfalecesse. Joãozinho começou a procurar dentro da boca do peixe o dinheiro que ele queria. E ele falava: não é possível, mãe. Quando a sua mãe foi explicar, Joãozinho disse: a culpa foi minha. Eu não escolhi o peixe direito. Com certeza o dinheiro estava na boca de outro peixe, mas eu escolhi o peixe errado. A mãe quis explicar para o filho que não era nada disso, mas ele começou a chorar. Então a mãe do Joãozinho pega o jornal para poder jogar aquele jornal velho no lixo, quando ela vê no meio dos anúncios classificados um comunicado, um anúncio de um advogado dizendo que estava procedendo a publicação daquele anúncio em função de um inventário que ele estava finalizando e precisava encontrar a dona Maria Rosa de Oliveira como única herdeira daquele espólio. E quando ela leu aquele anúncio velho, impresso naquele jornal da semana passada, ela leu de novo, pois aquele nome, aquela mulher, era ela. Ela leu de novo e ela estava sendo procurada naquele anúncio como única herdeira de um grande espólio. E ali estava o telefone e o endereço do escritório de advocacia, pedindo a tal mulher que, se lesse aquele anúncio, entrasse imediatamente em contato. A mulher, então, emocionada, dizia: Joãozinho, meu filho, olha o milagre aqui, o milagre do jeito que você acreditou. O dinheiro veio com um peixe, sim. Mamãe, eu não estou entendendo. O que que é inventário? O que que é espólio? O que que é herança? O que que é isso? E ela dizia: meu filho, Deus honrou a tua fé. Nós estamos ricos. Eu vou ter o dinheiro para pagar o aluguel. E mais ainda, eu vou ter o dinheiro para comprar uma casa própria. E nós vamos morar e viver bem a partir de agora. E a mulher abraçava o filho. E o filho dizia: mamãe, eu não entendo, mas acredito no que a senhora está dizendo. E a mãe também dizia: meu filho, eu também não entendo. Eu não entendo a sua fé. Eu não entendo a palavra de Deus. Mas uma coisa eu sei e uma coisa eu acredito: aqui está o milagre de Deus. Música.